isso é de amar quem eu quiser. Eu tenho tanto amor pra dividir. Solidão quase nos matou. No tempo que éramos nós dois, o egoísmo nos deixou, guardando amor para depois. Pra que guardar amor se há tanta dor no mundo inteiro? E o meu amor é tanto, tanto quanto verdadeiro. Eu tenho um nome a zelar, versos pra distribuir, mil bocas pra me entregar, mil jeitos de me sentir, mil peitos para fazer o coração bater mais forte. Eu tenho um nome a zelar e ser lembrado após a morte.